ao Senhor. Senhor, em tua presença eu venho me humilhar, um voto em meu coração. Desejo te consagrar como a semente no solo que espera a colheita. Te dou tudo o que sou, minha vida é tua oferta. Consagrado sou ao Senhor, em cada passo, em cada clamor. Tua graça é meu valor, teu amor me faz viver, Senhor. Moisés ouviu tua voz na montanha, a cada avaliação, um chamado a te adorar. Seja o campo ou o lar, tudo em santidade entrego em tuas mãos, minha fiel lealdade. Consagrado sou ao Senhor, teu amor me faz.